2000, 3152, vai interceptar o lock, já está visual. Chame torre 118, decimal 612. 6826, obrigado, até já. Salvador, muito boa noite, este é o TAM 3152, está interceptando a sinal. 3152, boa noite, o ajuste Salvador agora no 017, vento uma centena, 59, pista livre, tem pouso autorizado. Livre, pouso 073, 1252. No 7 no 4, desce para 2000 pés, está autorizado LS, ajuste no 0 no 7, rebote estabilizado. 2017 autorizado LS, amarelo estabilizado. Voa no 7 no 4. aos 40 no solo, na minha escuta táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10 na sua escuta, 3152. Tigre 050, gol. O nome é 06. 606, desça para 2010, ajuste no 07, reduza para 2000 nós, autorizado LS, reporte estabilizado. Ok, 2000 pés, 617 em redução, autorizado LS, reporte estabilizado, 606. Localizador, gol no 714. Chame Tony, 1 no 8, decimal 612, bom dia. Bom dia. Corre, gol no 714, bom dia, final de LF, visual. 714, bom dia, pode baixar e travar, né? Formará. Travou, 7 no 4. 7 no 4, recurso autorizado na pista 1 0, 0 90 com 3 9. Eu posso, 7 no 4. Chame-se Chame Torre 118, decimal 612, ano 606. 18, meia, obrigado. Torre Salvador, boa noite, ano 606, LS, a 2 de certo, 3 de certo. Meia, boa noite, avistado, segundo, ajuste no 017. 617 na escuta, 606. Meia, tem pouso autorizado, não no zero, vento 070, 49. Livre pouso na 10, vou 606. Meia, polo aos 50, na minha escuta táxi Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, por 5, voo 606, na sua escuta. 205. Autorização alcança? Afirmo. Vá para o Natal então. Quente da Charlie. Autorizado. Natal 370, eu fiz o Lu 10, decolou no 0, esquerda, saída Puca Zipá, controle 208, transponder 5520. Certo, vá para Natal, eu fiz o Lu 10, esquerda, Puca Zipá, 202, confirmação, o controle é 202 e 5520. Correto, 5520, no transponder, controle 120, decimal 80, 120.80. Salvador, Papa Papa, Serra Kilo Delta, com a informação de Charlie. Serra Kilo Delta, identifique, vai pro Duna, desça para 2000 pés, ajuste 10, 17, reporte estabilizado LS. Duna 2000, reportarei estabilizado LS, Kilo Delta. Boa noite, o Xanem 6258, identifique, chegada Mari, desça até o nível 050. Mari 050, 258. Salvador, boa noite, 3152. Maceió 330 na escuta. Charlie? Firmo. Acorda com 3152. Agora. 3152 autorizado. Maceió 330, na Perisco 58. Minha coluna 0, curva esquerda. Saída Puca Aracaju. Controle 1208. Transponder 5523. 5523? 5523. Tá 3152, cliente autorizado, Marcel 330, decola da 10 com curva esquerda na Pucaracaju, preceptor 358, chega em Maceió, controle 208, transponder 5523, 3152. 3152, correto, reporte pronto. Obrigado. Tem a Charlie 896, identifique e desça para o nível 060 na chegada Mari. 060, chegada Mari. Trip 5344, chegada Mari, reduza para 250 nós, desça até o nível 070. 070. Qual a posição? Posição 1. Cruzado, voo 905, repartaxi. Repartaxi, voo 1805.